Super Controle. Let's rock. Assim, chapas, está começando mais uma edição do Super Controle Podcast, nessa sua versão Pocket. Eu sou o Matheus Six e eu estou aqui com o Frajola. E eu estou aqui também. Se apresentem, novinhos. Estou aqui com o Matheus Lima. Faz tempo que eu não estou aqui, que eu não venho pra cá, não participo do site principal, mas eu ainda existo. Eric Seika. Tamo aí, tamo juntos, tamo aí pra falar bem de várias coisas legais, como PS Vita, Metal Gear e coisas que eu gosto. Mulheres, não? Não, mulheres eu gosto de verdade. E Yuri, Porto Alegre. Oi, aí, estamos aqui, né? Fomos na Feira do Livro, olha que bacana. Então hoje, né, como é Pocket, falaremos de jogatinas. Eu não tenho dança nos e-mails, se vocês quiserem ouvir os e-mails do resto referente à lista do RPG, só na semana que vem, que foi odiado, amado e muito exatamente, mais, né, cara? Então tá, vamos lá. Super Controle Podcast. Ok, então, no primeiro bloco as jogatinas, quero começar aqui pedindo pro Frajola, que ele tem jogado muita coisa aqui ultimamente, chego aqui na casa dele, ele tá aqui na caminha, deitado, jogando. Olha aí, ó. O que tu tá jogando aí, cara? Eu comecei a semana jogando o Metroid Other M, infelizmente tô jogando a versão Isohunt, e deu esse problema aí numa hora de enfrentar o Ripley, não sei se é esse o nome dele, né? É, sim, acho o Ripley. Que é Ripley. Alguém aí jogou Other M? Eu comecei também. Não, o cara da Nintendo, ali em da Nintendo. Não, eu vou jogar. Nintendo, né? Não joga. Como é que, como é que acontece? É isso? Um fake Nintendo, esse Yuri aí. É poser. Sou isso é poser. Sou poser. Ah, aí, ó. Não, o jogo é muito tri, muito bom. Só que infelizmente cheguei nessa parte e o jogo travou. Aí, ó. Ah, não. É, você consegui... fez bobagenzinha, né? Aí tem aquela propaganda assim, ó. Não conto nada pirata. Mas isso aí é bom que acontece, é bom porque esse jogo é pra ter original. É verdade, ter... é, mas seria bonito mesmo. Eu acho ele bem bonito. Cara. É, esse negócio de ter mídia digital é fraca. Eu não quero nada digital, tem que ter. É, isso aí, nada digital. Tem que ter tudo físico, tem que ter só um armário só pra deixar teus jogos. É, eu gosto de pegar. Leva na malícia. Tá aí. Bom, vai, né? Vocês vão juntar 500 jogos aí que não tem espaço nem pra dormir mais no seu quarto. Mano, vai longe, né? Esse videogame não tá cabendo aqui. O Other M pra Wii, ele, acho que é de 2010, né? Eu joguei um pouco, porque a minha cópia na época também trancou, né? Óbvio. Imagina. O Julie tem o original, ele pagou $9,90. Detalhe. Que? Como? Tinha uma promoção na PlayAsia, eu acho. Era $9 o jogo. Caraca, muito barato. Tinha vários, né, de Wii. É, tava em promoção isso aí, até. Não aí, consegui jogar ele todo. Invejei ele. Mas, tu mexe... É, não é complicado que tu pega aquele controle de Wii, tá jogando assim, né? De lado, assim, normalzinho, com o controle na vertical. Aí tu tem que virar ele cada pouco. É, aquela parte tem que apontar pra tela, né? Pra mirar? É, tu tem que utilizar bastante o emote, que é pra dar aquele estilo de super míssil, ou dar aquele de engatar na... esqueci o nome. O hook, né? É, daí tu tem que ficar com certo, tem que apontar. Tem hora que o cara cansa o braço, em chefão, né? Chefão, tu tira a defesa dele com o tiro normal, né? Depois tem que ficar apontando pra dar o míssil, né? Então... Cada pouco, né? Cada pouco. Tem que ficar trocando a mão. É, eu que não tava acostumado com jogos hardcore, eu apanhei um pouco no início, né? Quer dizer, apanhei todo o jogo. Mas ele é bom, né? Eu vi tu jogão, olha. É que também, a tua TV é de o quê? 47? 42? Não, 40 polegadas. 40, tá. E já fica feio pra caralho o jogo, sabe? Mas, assim, a resolução não foi, né? Não é legal. Coisa. Ainda assim, é aceitável vendo o Zelda, porque o Zelda, quando eu vi lá no Julie, cara, era horrível. Infelizmente... É, no, debate para outro cast. É, né? Desde cast. Pô, cara, eu fui jogar o Xenoblade no PC, né? Daí ele emula o jogo em 1080p, né? Você pode jogar ele em HD, as texturas ficam bonitinhas, ele joga um filtro e tal. E eu achei o jogo feio, cara. Pô? Eu fico imaginando a galera jogando sem filtro, sem nada, no Wii, diretão na TV gigante em HD. Cara, eu não achei tão feio, assim. Eu joguei na Nintendo 42 aqui e achei, tá, realmente. Tá umas borradas, assim. É. Mas eu não achei, mas assim, jogar. Feio. Se o jogo é bom, dá pra jogar, né? É, tem outras coisas pra te prender, eu acho. Claro. Não fica injogável, não. Mas é que acho que, comparando com o que a gente tem hoje, né, dá aquela susto, assim. Aí não dá pra levar em conta. É, realmente, porque... fazendo comparações, né? Ah, aí até concordo mesmo. Mesma coisa se pegar e ligar o 64 e um PlayStation 1 nessa TV de hoje em dia. Ah, não dá. Ah, mas não dá, 64, né? Fica ridículo de feio. Não dá, cara. Realmente. Por isso que eu digo que eu tenho a minha TV aqui guardada ainda, aquela de tubo. Tá aí no canto, né? Pensei em vender, mas vou deixar aí. É, vamos vamos jogar 64 aqui, ó, nessa TV grande aqui, cara. Pois é, não liguei a 64 ainda. Pior é a próxima vez que o Yuri vier aí pra ele tomar um pau no Perfect Dark. Perfect Dark, ele disse que me desafia aí, no GoldenEye. Desafiei, estou desafiando o Frajola aí, ó, fica a dica, Perfect Dark. Ah, é, bom, eu sabia. Máximo, eu tenho que contar uma coisa do Other M que eu vi ontem. Ah, fala. Pode falar. Posso falar? Não, pode falar, não tem nada a esconder. Olha, minha vida livre aberta. Cheguei aqui do nada, né? Ah, vamos sair e tal. Daí o Frajola estava instalando outro Other M, né? Que isso aí deu a pane. E aí eu vi lá na instalação um save, né? Pronto com 100%. Pois é, achei Opa! Estranho. Okay. Não, não, pera aí. Tinha três saves. Não é possível, Frajola. Que decepção. Eu não cara. Esperava isso de ti. Eu cara. Esperava isso do Six, mas de você. Do Six. Pega no meu cu, cara. Agora deixa eu contar a minha versão, tá? Conta. Sabe que no item as versões PAU-M e NTSC. NTSC. É uma coisinha, é uma coisinha. E o save não compartilha um com o outro, né? Infelizmente o meu save era outro. Né? Daí como eu passei pra ele, eu apaguei. Quando eu fui acessar o save, tinha três saves. É. Um que era de 4 horas, que era o próximo do meu, que era o que eu tinha jogado. Aí tinha um tudo completo e um outro no hard. Aí eu acessei o primeiro. Quando eu disse, ah, acho que é aqui, né? Só que quando eu dei o pulo, eu já notei que eu tinha um item que não era. Opa, não é meu isso aqui. É, daí nós vamos testar o 100%. É, testei o 100% assim pra ver, daí eu virei o jogo aí. Opa! Virou o jogo. É, na verdade, eu acho que era o save que já vinha no Wii. É, que o Wii eu não comprei novo, né? É, acho que era o save do Pablo. É que o Wii, ele comprou do Pablo Prime. E aí, como ele já tinha jogado, eu acredito que o save era dele. É, porque eu não comprei o HD, até fui eu que comprei por fora. Porque o jogo não pode vir com a ISO um save, tá ligado? É, eu também fiquei pensando, daí eu me toquei. Porque tem lá os saves, tem um monte de save lá que eu nunca vi jogo lá. Jogo de bichinho. Daí eu comecei a apagar, né? Daí eu notei, ué. Não, era do Pablo, com certeza. Não, tá explicado. Então eu acho que era sobre escala. Foi só... Essa se salvou. Foi só um mal entendido, pessoal. É, em coincidência, eu sei que estava ali de prova ainda, viu? Não, mas eu queria ver o final do jogo. Só que final, cocô, né? Sim, ela pega a nave e vai embora. É igual de todos os Metroids. Eu pensei, não, vai, pode ser alguma coisa. Como é 100%, né? Ela tira a roupa, sei lá, Super NES, Philips. Nada, cara, ela vai embora com a nave e viu? Obrigado por terminar o Metroid. E é isso aí, até a próxima. Porra, que merda, cara. Mas é que tem uma história legal durante o jogo. É, durante o jogo. Tu gostou dela falando bastante? Que o pessoal reclama disso, cara? Não, eu acho legal, cara. Aquela conversa, ela interage com os outros personagens. E daí descobre que a Ripley matou os pais dela. Matou os pais dela e tal. Não, não, achei legal. Eu achei interessante também. É, com os caras que se prendem às raízes, né? Mas, Frajola, ela não tá muito bichinha? Porque disseram que ela tá muito, muito bobinha, né? Chorona. Cara, é que ela tá badass, assim. Ela relembra bastante do passado, né? Então, talvez seja isso. Ela é um pouco sentimental, né? Como toda mulher, né? Vai ser durona, que nem a Lightning. Aí ela é durona e o cara reclama. É verdade. A Lightning é a mais machona de todo jogo, né? É. Tá, enfim. E só isso? Tem outro jogo aí no espaço também, né? Cara, não virei. Ah, vou falar do Dead Space 2. Ah, isso é bom. Não, mas eu acho que eu tô no chefão final, mas... Como é que ele é? Tá, tem aquele... O artefato gigante lá do alienígena. O Marker. É, o Marker. Eu tô com ele na frente e tem a mulher lá que vive atormentando a vida dele. É a finaleira. E vem um monte de bichinho lá, aquele criança vem te agarrar ali e só mora ali. É a finaleira. Aí no fim eu peguei e voltei até o lugar onde tu equipa as armas, compra arma, compra vital. No fim eu torei todo o dinheiro que eu juntei do jogo. Tinha juntado 200 mil, não sei quanto. Torei tudo, comprei a metralhadora e equipei toda ela. Agora eu vou lá pra acabar, vou detonar com tudo. Drive. Mas ó, falavam que era melhor que o 1, né? Comprovo que é muito melhor que o 1, é muito bom. O Dead Space 2 a gente fez um cast aí dele, acho que não tem mais tanto o que falar aqui, mas pela tua experiência é um jogo foda, né? Eu não sei se os guris jogaram todo ele aí. Não, eu levei um tempo até virar, porque eu não comprei no lançamento e tal, mas jogo pra ter pra vida inteira. Mano. O legal dele é que os capítulos não é que nem o primeiro, né? É direto, assim. Sim, não tem essa parada toda pra dar aquele descanso. É direto. Eu até acho, não sei porque colocavam lá parte 1, 2, 3, sei lá. Não, é que no primeiro faz sentido porque são partes da nave, daí tá, beleza. Mas ali acho que nem... Esse aí não tem porquê. Não tem porquê botar. Tu bota já pro cara se localizar. É, pode ser. Ah, tu tá que parte, amigo? Ah, tu nota. 15, 14, sei lá. É, e o 13 agora também não sei como é que vai ser também. Eu tentei não ver muitos vídeos pra não... É, também não vi nada, só vi um. É melhor não ver, porque eu sei que vai ser bom, talvez. Vocês jogaram Dead Space 2? Tá na minha lista, cara, tá na lista dos próximos pra jogar. Eu terminei um faz pouco tempo, né? Então eu tô aí pra pegar o 2 ainda, mas eu tenho ele aqui, eu comprei ele. É muito mainstream pra eles. Provado... Ah, tem problema com esses jogos aí que eu... Ah, me assusto fácil, cara. Então... Eu tenho problema com esses jogos, cara. Então tu vai se cagar muito, cara. Ah, é. Vai se cagar legal demais, né? Dá muito susto. Pior que dá, né? Eu estava aqui, quando é que foi? Quarta, sei lá, quinta? É. Que daí, conversando assim, legal, não sei o que. De repente uma porta quebra do nada. E... Os caras caem do teto. Muito bom. Eu pensei, não vou mais tomar susto, já joguei isso aí. Eu já gritei, eu já dei um esbero aqui. Até meu pai tava ali na cozinha, e disse, o que tá vendo ali? Ah. Vai gritar, tu urra, né, cara? Ah! Nossa, como é que é o negócio aí? Como que é o grito? Urro, é gritar, urro. É, geralmente grita um palavrão, tá ligado? Tipo, dá um susto, eu, caralho, tipo, não filha da puta, desgraçado. É bem assim, é o bicho vindo, é o bicho vindo. Bicho vindo. Aquele Walking Dead lá, aí tinha uma parte que você meio que sabe que você vai levar um susto, assim, sabe? Já tá esperto, só que eu não sei, cara, eu fui muito garoto na hora, assim, aí eu achei, não, agora não vai ter mais nada que vai puxar minha mão nem nada, cara. Aí... Eu deixo com tipo, o controlinho da luz aqui do lado, perto do mouse, assim, né? Aí eu levei um susto, mano. Eu mandei o controle no chão. Perdi o controle. Tá aqui. O Lima falando, esse garoto. Na verdade, ele queria dizer que agora eu sou homem e não vou ter susto. Eu teve susto, sim. O Lima ainda é um garoto, né? Só de cara, só. Cada vez mais velho, mas eu continuo na mesma cara. Susto tu vai ter sempre, Adil. Yuri, tá jogando alguma coisa ou tá aí de papo? Cara, eu terminei faz um bom tempo já o Alan Wake, o Frajola tá jogando, e eu tive bastante susto, mas o bom do Alan Wake é que ele é um terror mais psicológico, assim, é, né? Um terror... Ele lembra o Silent Hill, às vezes. Tem que matar a patroa sozinho, que jogo chato. Cara. Matar... É o jogo do Bill voltando pra casa, não é? Cara, eu ri muito quando vocês falaram isso a primeira vez, cara. Cara, o jogo do Bill voltando pra casa. Mas vale a pena aí. Ô, Frajola, terminou ele? Não, eu joguei um bom pouco, depois eu não sei por que eu parei. Acho que porque chegou o Final Fantasy e eu larguei tudo. Ah, eu lembro, foi bem nessa época. Chegou o Final Fantasy 13 e eu parei e joguei tudo. Depois eu também engatei o Dead Space e parei, mano. E aí eu terminei e, cara, acho que 15 horas de jogo, nem isso, 13 horas. É rapidinho, assim. Vai estar jogando e vale a pena, é bom. Comprei no Steam. E outro jogo que eu comprei no Steam também, pelo aí, ó, amigo Six, Assassin's Creed Revelation. Opa! Tive o azar de me estragar. E aí eu estou no começo do jogo ainda. Mas eu acho que já teria terminado. Mas você jogou os outros Assassin's Creed? Joguei. Só não. Porque eu... Fala a verdade. Não jogou o primeiro, fala aí. Não joguei a verdade. Então, não joguei o primeiro. Olha, eu não entendo, cara. Eu só zerei o primeiro. Eu toquei, joguei em todos, mas cara, só zerei o primeiro, que é o que eu menos gosto. É que assim, cara, todo mundo me fala, não joga o primeiro, que é desnecessário. Aí eu vou lá e não joguei, cara. Até agora... Fez certo. Não é necessário, mas é legal. É que eu gosto de repassar. Tudo errado mesmo. Inclusive, eu também terminei o Blood Festival do Infamous. É legal, cara. É divertido. Sim. Aquele DLC do 2, né? Do vampiro. Isso, DLC que tem vampiros e tal. É bem divertido, assim. É a história do Zeke, né? É o Zeke trovando uma mina, assim, num bar. E aí... Acho que você já falou isso, né? Sim. O Lanzoni já terminou também. É bem legal, assim. Curti também. Vocês curtem essas DLC que aumenta, tipo, um mapa, traz uma história nova. Você segura o jogo esperando DLC, essas coisas? Na verdade, esse DLC, depende do jogo. Ele é bom porque não precisa do jogo, cara. Ah, é? Stand alone. Exatamente. Ele, tu pode baixar ele, comprar e não precisa do jogo. Olha, a pergunta do Lima é relevante porque... DLC acho que não, sabe? Só o do Assassin's Creed lá que eu comprei, do Subject 16, que eu queria saber a história dele. Mas assim, do Brotherhood eu comprei, aquele do Leonardo da Vinci Smith, sim. É legal, esse aí é legal também. Leonardo Smith? Leonardo da Vinci sumiu. Curti. Mas não é. E aí... não agrega nada também, né? Esse do Leonardo. Não muda muita coisa, mas é divertido. É que esse jogo. Quando eu joguei o Brotherhood, eu já tava esperando o Revelations e tava. Já tinha vídeo do 3, tá ligado? Daí eu vou terminar logo e tal. E o jogo já é comprido, eu gosto de fazer tudo nele, então foi... É que mais um DLC, saca, aí não ia render. Sim, mas o meu ponto de vista é que tu jogou a força, então tinha que acabar logo. Ah, tá louco pra jogar o novo. E aí eu comprei o 3 já, tô esperando aí chegar. Mas é isso aí. Cara, e eu comecei o Xenoblade. E devo dizer que eu gostei, cara. Estou gostando do que estou vendo e estou voltando a gostar de JRPGs. Olha, estou de pé neste momento. É muito amor. Está de pé, olha só. Tá. Aplaudindo. Quantas horas? Você já saiu da Colônia 9 lá? Você já conseguiu? Já, tá recém, estou saindo de lá agora. Ai, meu Deus. Lágrimas vêm aos meus olhos nesse momento, lembrando. Não, mas realmente é bom, cara. É muito bom. Me lembrou, assim, uma evolução do Chrono Trigger. Desculpa se eu tô falando bobagem. Opa! Opa! Pra mim parece muito com o Chrono Cross, cara. Parece bastante. Ele me lembra. É, lembra mais. O visual dele. Mas ele é muito foda. O visual sim, sabe? Mas eu gostei muito da batalha dele, velho. Não é chata a batalha. É, a batalha é meio MMO, meio Final Fantasy XII. Cara, eu gostei muito, velho. Porque assim, meu Deus, não é chato. Não tô dormindo nas batalhas. Sim, você tem que se mexer e ir pra lá e pra cá. Olha só, tem interação. Olha só que bacana. Como uma batalha mesmo, de verdade, assim. A melhor coisa desse jogo, na verdade, são os personagens, cara. Puta que pariu. Tem tanto RPG genérico e tem uns personagens muito chatos. Viu, Vanil? Fala logo da Final Fantasy XIII. Pode falar. Fala o nome do jogo. Não, cara, eu acho que, tipo, a Lightning, ela ainda... Eu ainda concordo com quem disse uma vez, eu não lembro quem, que a Lightning, ela tem um design maneiro, ela é super bonita e tal. Só que ela não é um personagem legal, cara. E no Xenoblade, cara, todos os personagens são legais, toda a história faz sentido, todos os diálogos são legais. É muito foda, cara. É que você ainda não conheceu o Rick. O Rick estraga um pouco essa história de que todos os personagens são legais. Ah, mas sempre tem, né, o cara? É, sempre tem um personagemzinho zoado. Mas é, a exceção faz prova que a regra é que todos são da hora. Tá aí, e o... Pera. Já que tocaram no assunto do Xenoblade... Ah, aí, agora. Tem que jogar o Xeno Saga, então, também, né? Xeno Saga? Vou jogar. Nossa, Xeno Saga é de dormir. Puta que... Xeno Saga. Imagina o Yuri jogando... Não, o Yuri jogando Xeno Saga. Sério, tem que filmar isso. Yuri vai... Ele vai apagar no meio do jogo? Ele vai dormir? O que me assusta, cara, é saber que são três Xeno Saga, né? Não é um só jogo. E um primeiro... Nem tu jogou os três na jogo. Não, eu virei o um, comecei o dois. Yuri, mais alguma coisa aí? Quer complementar? Cara, deixa eu ver aqui mais. É isso aí, cara. Mas foi isso. Vocês compraram alguma coisa na promoção do Halloween do Steam aí? Eu não comprei nada. Absolutamente nada. Tava sem PC, não comprei nada. Não, cara, eu tava mais interessado nos jogos que ainda não estão em promoção, que se lançaram recentemente. Aí eu não peguei essas promoçãozinhas nem nada. Até porque a maioria eu já tinha também, dos que me interessavam. Pois é, o cara vai tendo os jogos, né? Pra Jola não sabe do que estamos falando. Vamos lá, abraço. PC é MCN. PC é MCN. Pô, então, eu comprei o Deadlight, que tem só pra live arcade, né? Tinha só pra live. E aí que ele é muito legal, mas só que, enfim, ele é da Tequila Works. É um estúdio mexicano e tal. Estúdio, que eles passam, é um jogo de zumbi que se passa nos 80. Olha que divertido. E aí ele é plataforma, né? Aquele 2D. E os zumbis, eles não vêm de frente, eles vêm do fundo da tela pra tela te pegar, sabe? Uma visão 2D. É muito legal, cara. É, uma visão, o fundo, assim, 3D, é muito bonito o jogo, assim. Só que eu tava lendo umas críticas até, antes de eu falar, eu pensei, não, eu vou ler pra não falar merda, pra ver se é isso aí mesmo que o pessoal tá reclamando. Que ele é muito duro, a jogabilidade dele é tipo Prince of Persia Classic, tá ligado? Aqueles lá, antigão. Pra pular o cara para, assim, depois... É, que o cara vai pulando, ele para, e ele, pra correr, e pra escalar, sabe? Que ele se joga, assim, aquele parkour mais antigão do Prince of Persia 1, sabe? Uhum. Do 2. E ele é bem esse estilo, assim, saca? E o legal dele é que ele não te dá armas no jogo, ele te dá um machado. Até agora eu peguei um machado, uma pistolinha com 3, 8 balas, e uma espingarda que tem 5 balas só. E só, sabe? Eu tô com 5 horas de jogo e só peguei essas armas, então é bem difícil de achar arma. É um jogo de survival. É bem de survival. Tem uns puzzles, mas os puzzles são muito bestas, porque como é um jogo... É bem... É Prince of Persia, tá ligado? É bem simples que ele... Eu achei ele demorado, assim, pra... Eu tô com 5 horas e morri bastante já também, por causa da jogabilidade, que várias vezes eu caí, assim, porra, que merda. Mas tá cansativo ou não? Isso rendeu bem. É, cara, olha só, eu tenho esse problema. Eu cansei bastante dele. Tanto que eu jogava uma hora e eu... Tá, não dá mais, sabe? Dá um tempo. Uhum. Daí eu joguei mais uma hora no outro dia, mais uma hora no outro dia, e assim foi indo. Aí eu espero terminar ele hoje, né? Não sei, tá no fim, pelo que eu olhei ali nos capítulos que tem no jogo. Mas, eu paguei, tava $8, se não me engano, então foi tranquilo. Na real, eu ia comprar ele, e aí eu botei no Twitter, bah, Deadlight aqui, não sei o quê, e aí um amigo meu me deu, o Rômulo. Veja só, um abraço pro Rômulo. Eu sei que você é o Popstar do Super Controle mesmo, não tem jeito, cara. Sim, é, mas é barato. Eu não ganho, né, nada, cara, porque eu não tenho, né? Então... Mas se tivesse tinto, eu ia ganhar. Não, não... Aí, é verdade. Com certeza. Com certeza pra jogar. Não, mas eu tenho os três consoles ali, qualquer um serve. Né? É, eles podem mandar jogos pra ti. Pode ser de 64, Play 1, Final Fantasy 7 também. Não vou ficar bravo. Pô, tá então, né? E é isso aí, cara. Eu só joguei ele. Eu joguei o Max Payne na outra semana. Que eu, assim, eu vou ter que falar que eu prometi pro ouvinte aí, o Anderson, que ia comentar um pouco dele rapidinho, pro Cass não ficar gigante. Eu achei ele bem chato. Eu achei ele bem repetitivo. Ele é muito grande. Ele é muito grande e muito difícil. Muito difícil, cara. Fui jogar no hard logo de cara, né? Porque o normal, pra mim é coisa de bicha, né? E aí, cara, eu morri muito no jogo. Tem que ter muita precisão na hora de mirar e pular. E Yuri vai me xingar, mas o jogo, cara, eu achei o jogo só R1 e quadrado, né? Que tu pula lá, faz o... R1 e quadrado, é. tu faz lá, porra, esqueci o bagulho da câmera lenta lá, o bullet time e atira. E é só isso o jogo, cara. A história é meio fraca. Eu achei fraca, legal, cara. Se comparado à história dos outros, é muito chato, cara. Mas, ó, sabe o que eu não curti também, cara? Eu não curti aquele estilo gráfico de como que conta a história, tá ligado? Fica dando aquelas travadinhas. Mas é uma evolução, cara. Aquilo feio, evolução pro pior. É tipo Pikachu evoluindo pra Raichu. Ele fica tremendo a tela, cada pouco. Eu acho que, tá, beleza, ele é um cara muito bêbado e tal. E aí, cada pouco a tela treme pra provar. Mas isso é chato pra caralho. É chato, cara. Eu também achei muito chato isso. Tá, e a dublagem... Cara, eu me irrito demais com os brasileiros. Porque, velho, põe um brasileiro lá dublando. Tem uns caras que falam bem paulista mesmo, assim, aquele R puxado do Eric ali. Mas, cara, tem uns caras português, Portugal falando, tá ligado? E tu vê que é Portugal mesmo. Tem. É horrível. Por favor, os dubladores principais pros personagens brasileiros que falam mais, assim, foram muito mal feitos, né, cara? Os NPCs falam muito melhor, assim, inimigos e tal. Os inimigos falam muito melhor. Os policiais e tal. Aquela roupa da PM é igualzinha da PM de São Paulo. Né? Aquele negócio, né, cara? A gente não sabe até que ponto esses jogos que se passam, sei lá, na Itália, na Alemanha, eles têm realmente, né, um sotaque excelente, assim, né? Quando vem pra nossa realidade, assim, fica muito na cara. Pra gente que é brasileiro, assim, o jogo incomoda muito, cara. Concordo. Isso me incomodou muito. Eu não sei, eu me diverti muito com esse jogo, eu achei legal. Eu entrei, acho que, na história do jogo. Eu senti que eu tinha que ajudar o Max Payne, sabe? Não sei, foi diferente. E eu gosto desse jogo de ação, eu gostava dos antigos Max Payne. E também eu tenho um trauma de Max Payne foda, porque eu não conseguia rodar nenhum Max Payne no meu PC, cara. Sério, eu acho que por isso também eu gostei do jogo, sabe? Agora eu consigo, eu tenho um PC bom. Então, acho que tem tudo isso. Caralho, que influenciou um pouco. Eu joguei no Play 3, mas o meu amigo ali, o André, ele não conseguiu jogar. Ele disse que é 30 gigas, cara. Como assim? Que? Caramba. É, por aí. É, eu não joguei por causa disso também. Eu ia comprar ele esses dias aí. Eu vi quanto que era, falei, não, tô morrendo pra baixar 12 aqui, imagina 30. Cara, e assim, ó, eu vou ser bem sério pra vocês. Eu achei muito legal o multiplayer. Ah, eu achei um saco. Você louco. Sério? Ele é um charter mais lento, ok? Que é pra ser mais lento, mas ai, cara, não. Eu fiquei um dia mais com o jogo que eu aluguei, ele fiquei uma semana. Eu falei, vou ficar um dia mais pra testar só o multiplayer. Eu fiquei umas 5 horas no multiplayer, assim, tentando gostar e bah, não deu, cara. Mentira, só morreu. Ou eu sou muito ruim também, né? Só morreu. Também que nem eu no Killzone, eu só morri e disse, não é pra mim. Mas no Uncharted eu não morria, eu sou ruim no Uncharted também. E daí cara, fiquei meio triste, assim, meio cabrão. Mas, velho, eu achei ele muito demorado, Yuri. Sério, ele levou muito tempo, cara. Tu achou ele demorado? A história principal? É, cara, eu achei muito demorado. Mas é porque você morre toda hora, cara. É, porque tu morre. Só por isso. Porque ela não é nada. Porque assim, qualquer um morre, porque é muito difícil aquele jogo. Também achei difícil. Ele é complicado. Tem que ter saco mesmo. Jogou no fácil. Ele é muito tiroteio, né, cara? Você sai de um tiroteio pra outro tiroteio. Muda muito nisso, né? Eu vejo muita gente reclamando disso. É, ele é muito repetitivo nessa questão, cara. Pra já ela vai falar mal porque é da Rockstar. Não, eu ia dizer que o Lanzoni ia chupar o pau do... Ele falava só bem maravilha do jogo. Mas assim, eu não achei um jogo ruim. Não, sabe? Ele é um jogo que ele talvez poderia ter melhorado algumas coisas, mas ruim não. Não, ruim não. E ele é bonito, eu achei ele bem bonito, assim. Aquela parte da favela lá em São Paulo. É, tu viu ele dançando funk lá. Cara, é muito bonito mesmo aquela parte lá. Eu achei muito bem feito, assim. Até aquele início lá no prédio chique e tal, é bem da hora. Sim, beleza, tá. Só pra terminar então essa parte do Max Payne. Vocês viram aquela parte que tu entra num prédio? Que tem sim, um monte de gente mal e tal. Eu não quero dar spoiler. Mal, né? Ok, entendi. Entendeu? É que eu não quero dar spoiler, senão fica foda. Eu vi a parte, e aí, continua. Não, e aí que eu achei que aquela parte me marcou muito, porque aquilo mostrou muito o Max Payne, sabe? Tipo, um cara que tá velho, ele quer fazer uma diferença ali, e ele não consegue, sabe? Ele tá tentando mudar um país inteiro, sabe? E tu vê ali que ele tá cansado, que ele não tá gostando daquilo, e depois na sequência, logo em seguida, na delegacia também, sabe? Aquela parte do prédio abandonado e a delegacia, pra mim, foram as melhores partes, que é o final, né? É o final. A delegacia é muito foda, né? A delegacia é muito foda. Não, mas aí, tu foi até o final, tu virou o jogo, então. Sim, né? Tô falando que eu terminei ele, por isso que eu achei ele chato. Não, ele é muito repetitivo pra ser curto, sabe? É que nem a história, né? se é dublado, é ruim. Se não é, não tá bom. Mas eu quero ver tu jogar o Max Payne 13 e aguentar ele aí, cara. Porque ele é muito igual. Tu vai jogar e tu tá, vou ligar mais um pouco. É a mesma coisa, fase seguinte, sabe? É, são poucos jogos. O problema é que ele mostra tudo... Mas eu sei que tu não gosta de repetição aí. Ele mostra, não, ele mostra tudo que tem pra se mostrar na primeira fase. E como é um jogo linear, que tu só faz isso, aí, tipo, com o Assassin's Creed 1, que ele é repetitivo, mas tu tem mil e uma coisa pra fazer, sabe? Ele te dá um mundo aberto e tu tá, te fode aí, sabe? Te larga lá. E nesse não, sabe? Ele, ah, tá. E daí tu fica trancado naquele quadradinho. E aí eu achei um saco isso. Tá, então, enfim. Chega de aí, Max. Chega. Então tá. Seika, o que tu jogou aí nessa semana? Cara, você perguntou aí se alguém tinha comprado alguma coisa na venda de Halloween do Steam. Eu comprei, cara. Foi exatamente o que eu tenho jogado. Tenho jogado não, porque eu joguei num dia só, praticamente. Que foi Walking Dead. Né, o Adventure aí da Telltale, né, de Walking Dead. Cara, eu nunca tinha me interessado muito por Walking Dead, tá ligado? Tipo, eu não li os quadrinhos, eu comecei a ver a série, não me empolguei, e eu não gosto de zumbis. Então, assim, eu não sei por que eu comprei o Walking Dead. Por isso, eu ia ser o primeiro a morrer quando eu tiver invasão. Exatamente. Não, mas quem gosta de zumbi que é o primeiro a morrer, que fica querendo ser amigo, fica esperando o apocalipse, esse cara é o primeiro. Não, mas ele vai estar preparado, ó, vai vir, vai acontecer isso aí, eu já tô preparado. Tô vendo as tuas armas aqui todas. Minha cama. Ah, o Eric vai mandar o Ash pra cima do zumbi, tá tranquilo. Tá ótimo. Ataque. Então, cara, mas daí eu peguei, tipo, ele, assim, por indicação das pessoas. Tinha muita gente me dizendo que era muito foda. Inclusive o Matheus foi um dos que mais ficou aí falando pra eu comprar. Falei, ah, quer saber? Eu vou comprar. E comprei e, tipo, fiquei absolutamente viciado. Aquele jogo é muito foda. Puta que pariu, né? É absurdo de bom, assim. Então, eu gostei muito desse jogo porque ele te dá muitas escolhas pra você fazer, tipo, durante o curso da história, né? E são escolhas que realmente tem um impacto na história, né? Isso que eu achei muito legal, porque ainda é muito foda, porque são escolhas difíceis de tu fazer, sabe? Tipo, se você vai salvar esse personagem ou aquele, se você vai deixar o personagem X morrer, se você vai, sei lá, ajudar o cara que foi prisão. Ah, difícil moralmente, tu tá falando. Sim, são muito difíceis moralmente. E assim, acontecem coisas horríveis no jogo, assim, horríveis de desesperadoras, e você não sabe o que fazer pra evitar, tipo, tentar ajudar, aquelas coisas é impossível, cara, é muito difícil. E ele é um jogo ótimo, assim, eu tô achando muito foda, é emocionante pra caralho, tem horas muito emocionantes, e, enfim, eu tô absolutamente viciado, não tô me aguentando de esperar pelo episódio 5, que acho que lança esse mês, né, eu não sei. São 5 episódios. É, um por mês, né, eles estão tentando manter um por mês, às vezes dá uma atrasada, é tipo, sei lá, overkill, assim, às vezes não sai. E é bem final do ano, então eu vou comprar no Steam. Ó, vale a pena, cara, provavelmente vai estar uma promoção aí. Vale a pena, foi um jogo que eu curti demais, assim, e eu tô agora até indo atrás da série e tal, hoje fiquei assistindo a série aí, porque eu gostei tanto do jogo que agora me interessei pelo universo de Walking Dead. Olha só. Olha. Alguma coisa tinha que te pegar, né? Vou ver se eu leio os quadrinhos depois. Falar em livro, eu quero comprar um livro agora, do Walking Dead, interessei. Só que fui vendo Submarino, esgotou. Esgotou, tem já. Mais, né? Aquele Ascensão do Governador, você fala? Isso, sim mesmo. Será que é bom, cara? Sei lá, eu queria assim, me deu vontade de ler. Quero ver, cara. Eu tô lendo HQ, cara, acho que eu tô no 80, na HQ 80. A HQ é melhor, né? No começo ela é meio zoada, mas depois ela melhora. Sim. Demorado. Tá louco. O ruim de ler HQ, Fajola, aí, pra quem não lê, é que tu espera que a série mostre as coisas da HQ e ela não mostra, é muito chato isso, cara. Tu fica esperando assim, bah, vai acontecer isso e não. Ah, então seria bom assistir o filme antes, a série, e depois ler. Não, mas a série vai 10 temporadas, os caras já falaram que vai longe. É bom. Tá ganhando grana, né, então. Tá bom. Tá, o bom é que dá pra você ver as duas, porque uma coisa, uma não dá spoiler da outra, dá mais ou menos, assim, você sabe às vezes pra onde eles vão, mas acontece tudo diferente. É bom, você pode acompanhar os dois. É verdade, dá pra ler de boa. E antes dele, eu tava jogando Final Fantasy 13 e 2, mas eu não vou falar sobre ele aqui. Ah, que bom. Ah, por quê? Fala um pouquinho. Né? Vamos falar num cast, só dele. Não, olha só. A gente vai ter que ter um cast de Final Fantasy 13 e 13 e 2. Agora que vocês aí viraram, eu posso ser o host pra ficar perguntando quem é um cara que não sabe nada do jogo. Pode ser, né? Ia ser legal. O que vocês acham? Eu quero participar desse aí também. Beleza. É, vocês que jogaram Marcar. Aí. É, vai ser tipo Lima, Seika, Fuca, Frajola e eu. Acho que o Lanzoni terminou também. O Lanzoni também terminou. O 13, acho que sim. Sim, ia ser legal. Vamos combinar aí. Volta. E, senhor Matheus Lima, o que tu tá jogando aí, senhor? Então, eu passei um tempão sem gravar, então joguei muita coisa. Recentemente, tipo, há 2 dias atrás, comecei a jogar o lançamento recente, é o Dishonored, né? O jogo da Bethesda desse ano. Olha aí, ó. Bom, cara, ele é um jogo de stealth em primeira pessoa, né? Que a princípio é complicado, né? Normalmente a gente tá acostumado com jogos como Splinter Cell, Metal Gear, que você enxerga mais o cenário do que o seu personagem, né? Então, pra você jogar em stealth, essas coisas, você tem um controle melhor, né? Mas eu já tinha me acostumado com Deus Ex ano passado, né? Que também é stealth, também em primeira pessoa. Então, eu tava empolgado pra esse jogo, né? Ele foi bem esquisito, né? Porque ele foi um lançamento muito rápido. Anunciaram e dali pouco tempo ele já tinha lançado e tudo. E eu sempre fiquei tipo assim, ah, esse jogo não me convenceu. Até que ele saiu e recebeu notas super altas. Acho que é um dos jogos mais bem avaliados desse ano. E comecei, né, cara? Você é um guardião de uma princesinha, assim. E você cai numa cilada, Bino, digamos assim. Vacilada, Bino! Você é incriminado, a Imperatriz é assassinada e te acusam e tal. Você tem que provar sua inocência enquanto você tenta destronar o cara que tomou o poder ali do lugar, né, cara? E, cara, é bem legal. Ele é naquela temática meio steampunk, assim, né? Meio. Na verdade, ele não é steampunk porque ele não tem esse negócio de vapor, essas coisas, mas ele lembra. Porque ele não tem steam, né? Ele não tem o Steam, né? Mas ele lembra muito esse tipo de jogo, assim. Você pode tanto. Você tem dois tipos de jogabilidade, né? Você pode ser letal e não letal. Letal é se você mata seus inimigos e não letal é se você apenas deixa eles desacordados. Isso combina bem com a mecânica do jogo, cara, porque você também utiliza alguns poderes, né? Que é o diferencial desse jogo. Ele não é só um jogo de stealth, assim, que se passa na era vitoriana, assim. Você tem os poderes, né? Uma entidade te dá esses poderes e esses poderes são dos mais variados. Você pode teleportar a curtas distâncias, parar o tempo literalmente, que é um poder muito legal. Você pode ter uma visão tipo aquela do Batman, sabe? Você consegue ativar uma Dark Vision, assim, que você enxerga os inimigos através das paredes e onde eles estão enxergando pra se situar e tal. E outros poderes, como jogar uma praga de ratos pra cima do seu inimigo, jogar um vento pra cima dele. São vários poderes. E esses poderes você vai utilizando ele pra você tentar fazer as missões de stealth, né? Você tem que chegar num lugar e assassinar alguém, ou chegar num lugar e descobrir quem que tá sendo o suporte financeiro do regente, né? Que é o corrupto e tal. Nossa, cara, ele me lembra muito Deus Ex, assim, não sei se vocês jogaram Deus Ex, acho que não, mas... Eu joguei o comecinho, isso. Então, ele tem esse esquema, você tem que ser cauteloso, não necessariamente você tem que ser stealth o tempo todo, você tem que ser cauteloso porque o seu personagem, ele não é um personagem que a gente tá acostumado a ver, que pode levar vários tiros e se recupera rapidamente, não, ele tem a vida normal, então se você enfrentar 5 inimigos ao mesmo tempo, você vai morrer, então você tem que ser cauteloso, e quanto mais cauteloso você é, você consegue realizar melhor as missões, tanto se você decidir enfrentá-los no corpo a corpo, ou assassinar sorrateiramente, ou mesmo se você quiser deixar todo mundo desacordado pra conseguir o bônus não letal. E funciona bem isso, cara, porque, digamos, no Deus Ex você tinha isso, você tinha várias maneiras, você podia hackear as coisas, você podia partir pra cima dos inimigos, ou usar o stealth, mas você tinha o limite da bateria, né? Cada hora que você queria usar um poder, você tinha que gastar a bateria. Isso era muito chato, me lembro disso. É, cara, e você não recuperava ela rápido, sabe? Tipo, nesse jogo, ao contrário, ele usa um esquema meio BioShock, você tem a mana e alguns itens que recuperam a mana e a vida, sabe? Então fica mais fácil de você usar o poder, você tem que usar o poder e você usa ele todo o tempo, então ele vira um jogo diferente, sabe? Ele não vira só mais um jogo de stealth, ele é um jogo stealth com os poderes, que são muito fodas, cara. Eu acho que a coisa mais divertida que eu já fiz no videogame, uma das coisas mais divertidas é você usar aquele poder de teleporte pra trás de um inimigo e você matar ele, cara. Você é muito louco em primeira pessoa, assim, porque você tá uma visão diferente, sabe? Então você usa o teleporte, você fica atrás do inimigo e esfaqueia ele, depois você some de novo no teleporte, usa a visão noturna pra você se esconder. Então você faz coisas muito loucas, sabe aquela sensação de eu sou foda? É isso que é legal, né, cara? É uma sessão muito boa, cara. E a história, muita gente elogiou ela, eu acho ela meio clichêzinha, meio previsível, assim. Mas o jogo ganha pela jogabilidade diferente, assim, que ele consegue trazer. E também pelas mecânicas que todas funcionam, cara. Tudo funciona no jogo. Ah, mecânica de poderes funciona, mecânica de combate funciona. Combate em primeira pessoa com armas é melhor do que o Skyrim, por exemplo, sabe? Me diz uma coisa, Odemo, tu tá jogando no PC, né? Sim. Tá, e tu comprou no Steam? Comprei no Steam. Ah, tá, mas é que tá caro ainda, não comprei ainda porque tava caro, tá? É, ele tá $60, né? Tá 60 dólares, né? tá meio caro. Mas, ô meu, cara, muito foda, assim. Tudo que tu falou eu já tinha visto em assim, vários reviews, assim. Eu tô maluco pra jogar, ainda mais que é da Bethesda, né? Então, é, eu sou meio fã dela agora. Só, bem, me lembrou, assim, até um pouco do Hitman, cara. Isso que eu achei legal, assim. Tu pode fazer de várias maneiras algum determinado objetivo, assim. Sim. Tu pode simplesmente matar, você fica matando geral, fazer stealth, né? Pô, legal isso aí, cara. Vou conferir. A diferença é isso que eu falei, né? Você tem os poderes, né? Você tem, sim, você, óbvio, tem poderes. Da mesma forma que o Hitman, você tem os disfarces, você tem situações assim, você... É legal esse jogo de stealth, cara. O pessoal tem um pouco de preconceito, assim, algumas pessoas não gostam muito, assim, que gostam mais daquele jogo mais... Que você não precisa ficar... Porque, sei lá, você passa algum tempo, assim, só esperando, sabe? Você fica parado esperando o cara conversar, pra ele se dispersar, e você pegar um, depois o outro, pra você não pegar os dois ao mesmo tempo e tal. Então, tem gente que não gosta porque é um jogo meio parado, assim... Apesar de serem poucas missões, acho que são nove missões, o jogo não é aberto, sabe? O mundo é aberto, né, nas missões, mas você vai de missão pra missão, são nove. Eu devo ter feito umas 5, 6, eu já tô gastando quase 15 horas, assim, de jogo, sabe? Porque você tem que ir cauteloso, a missão demora, você tem que tentar... Você pode matar todo mundo também, mas aí eu acho que o jogo perde a graça dele, assim, você tentar matar todo mundo em combate corpo a corpo, e também você não vai conseguir, né? Porque você morre fácil. Nossa, eu ia jogar esse jogo matando todo mundo, certeza. É, então Eric já não seria... Eu fazia isso só quando eu ia me irritar, sabe? Tipo... Aí eu, ah, quer isso... saber... sabe, tipo, nossa, quer saber? Agora, eu só quero dizer, eu quero xingar, tá, Eric Seika e Lima por me fazerem querer comprar esses jogos. Muito obrigado. É, cara, faz bem, mas termina o Xenoblade. Oh, no Real eu quero também. Frajola não, acho que não, né? Tu não é não, muito... eu sei nada, cara, já vi um trailer. É, eu gosto de ver pouca coisa dos jogos. Eu também, ultimamente os trailers estão revelando muito, então eu vejo um pouco, eu vejo que eu vou gostar, deu, tá, esse tá na lista, então. É, assim. Agora o que eu vou comprar é o Hitman, né, que aí esse vai ser foda, né, cara? Esse, o caralho. Meu, só tinha uma coisa, Matheus Six. O assassino original. Quem? O Edio? Ah, tá. Abraços. Eu ia pedir que eles querem, então, esperando aí, porque final do ano é foda, né? Tem que guardar uma grana bacana aí, porque é muito jogo bom saindo. Esse ano nem tantos, né? Mas tem umas coisas legais aí pra gente jogar. Reino 4. Ai, cara. Então, vambora, né, Frajola? Yeah. Falou, novinhos do site aí, um abraço pra vocês e até semana que vem no Super Controle sobre... Ah, aquele lá que a gente gravou no feriado. Né? Falou, gente, até mais. Falou, gente. Falou, um abraço. Abraço. Tchau, tchau.